Se liga aí, sangue bom. Agora bronca, pois o bicho vai pegar. Autovalorização, mulherada. Sempre dentro de casa, com a criançada. Tempo, Deus vai guiar. Fui pra ser mulher, não brinquedo de macho, de macho. A prima é forte, a ideia é sincera. Caneta escreve o que há de meu pensamento. Tô nesse pique há anos buscando meu por direito. Sumemo entre armas e estudo, ataque blindo minha mente dos contra-golpes do mundo. Os capira acusa, abusa, diz que sou folgada, que minha voz é pancada, minha cara é fechada. Fala mal de mim do batom do cabelo. Tô calçando, tirando sono, sou o pesadelo. Recalque das bombas, pois encontro na busca interminável, eu sei, mas é legítima luta. Pulga, pula, não decide o caminho. Cuidado, mais à frente um abismo. Vem rodando a saia, a pretensiosa mel. Com sabor de fé, oferece a maliciosa. Surpreende umas, a mim não surpreende. Cê vai lamber poeira como faz a serpente. Sei sua intenção, conheço a sua ação, sua sutileza e também o seu coração. Quer me ver no chão, condenada à destruição e ruínas. Só que não, meu corpo é templo, espírito habita em mim. Em chamas, a santidade arde em mim. Me entregar aos prazeres talvez seria mais fácil. Mas vim pra ser mulher, não brinquedo de macho, de macho. A santidade arde em mim. Vim pra ser mulher, não brinquedo de macho. Meu corpo, meu corpo é templo. O espírito habita em mim. Medo já tive caminhando sozinha, mas aprendi a vencê-lo sem precisar de guia. Me perdi na estrada, voltar era tarde. Então firmei no horizonte da vertical, veio a larga. Cuidado, minha filha, é perigosa essa trilha, mas entre as serpentes, cê não tá sozinha. Do outro lado eu ouço grito do opressor. Vem pra mim tudo que quiser, eu te dou. Perceptível sua presença, apesar de sutil. Vem camuflada, mas tô com a oração febril a mil. De olho bem aberto, tá querendo me arrastar, trazer um astral de inferno. Pego dinheiro, só tentativa é astuta, mas sou sagaz e minha postura não muda. Não me prendo, não me troco, não sou de perder o foco. Na cruz firmo meus olhos no chão, joelho dobro, só me dobro diante daquele que é majestoso. E é nele que eu firmo minha fé. Pro meu passado, adeus, goodbye. Tô firmada na vitória e nas promessas do Pai. Meu corpo é templo, espírito habita em mim. Em chamas, a santidade arde em mim. Me entregar aos prazeres talvez seria mais fácil. Mas vim pra ser mulher, não brinquedo de macho, de macho. A santidade arde em mim. Vim pra ser mulher, não brinquedo de macho. Meu corpo é templo. O espírito habita em mim. A santidade arde em mim. Vim pra ser mulher, não brinquedo de macho. Meu corpo é templo. O espírito habita em mim.